Panorama Agrícola para 12 de julho de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 12 de julho de 2012, está no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado do programa é: papagaio velho não aprende a falar. Se soubesse verdade, não tratava meu. Confira no Panorama Agrícola desta quinta uma dica de segurança. O produtor começa a planejar a safra do milho. Confira também vitivinicultura em Tangará, Pinheiro Preto e Videira. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre conscientização ambiental. Note aí o telefone do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. E envie e-mail também para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Empregadores rurais devem realizar ações de segurança e saúde para prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho na sua unidade de produção rural. A prioridade deve ser eliminar riscos e adotar medidas de proteção coletiva e medidas de proteção pessoal. Fique ligado no Panorama Regional. Conscientização ambiental. A equipe do escritório local da EPAGRE de Rio Rufino, juntamente com a Prefeitura Municipal, com suas secretarias e outras parcerias, realizaram um evento de conscientização ambiental para agricultores, alunos, professores e lideranças do município, desenvolvendo duas atividades simultâneas: a primeira, caminhada ecológica, e a quarta, canoagem ecológica. No percurso da caminhada de 6 quilômetros, os alunos foram recolhendo a maior quantidade de resíduos sólidos, jogados nas estradas e também nas casas, e quem quisesse enviar os resíduos para a reciclagem. Simultaneamente, os alunos desenvolveram atividade de plantio de árvores nativas em algumas propriedades do trajeto. Paralelo à caminhada, descendo então o rio Canoas, ocorreu a quarta canoagem ecológica, saindo do local da última edição, onde percorreu mais de 10 quilômetros e contou com 19 canoeiros recolhendo lixo das margens e do fundo do rio Canoas. Durante o percurso, os canoeiros e os alunos da Escola Municipal Núcleo Divino Espírito Santo participaram da soltura de mais de 2 mil alevinos de peixe da espécie Jundiá juvenis, doados pelo IBAMA do Programa de Repovoamento da Bacia do Rio Uruguai. Segundo a extensionista local da EPAGRE, Andréa Bach, do Rio Rufino, esta é a quarta edição desse evento e cada ano procura melhorar e envolver mais pessoas, mais parcerias, para trabalhar na conscientização ambiental, pois não basta apenas retirarmos da natureza o lixo que depositamos, mas sim despertarmos a conscientização da população fazendo a educação ambiental realmente na prática. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com Gilson Panseri Júnior, que é diretor da Cressol, Cooperativa de Crédito Rural, no município de Tangará. Gilson Panseri Júnior fala sobre a indústria do vinho e da uva. Como a Cressol é localizada, a sede dela em Tangará e tem atuação em Videira e Pinheiro Preto, a grande quantidade dos associados acabam trabalhando na área de vitivinicultura no geral, né? Tanto na parte de implantação de uvas para mesa, como também uvas para suco e especialmente uvas para vinho. Então, existem algumas vinícolas que são associadas e bastante produtores que produzem a uva ou então produzem o vinho artesanal. Nessa região, a questão do vinho é forte para a agricultura familiar? Muito forte. A nível de estado, 4.200 famílias vivem, dependem exclusivamente do cultivo da uva e do vinho. Na nossa região, em torno de 30% da população, principalmente do município de Tangará, Videira e Pinheiro Preto, depende exclusivamente do cultivo ou da uva ou do vinho. Então, apesar de financeiramente hoje a uva não ser a principal renda do município, mas ela gera e mantém uma grande quantidade de famílias nesses três municípios. Quantas vinícolas tem na cidade? Vinícolas registradas, hoje nós temos no município de Tangará 6, e temos em torno de 8 produtores que produzem vinho de forma artesanal e que alguns já estão encaminhando o processo de registro junto ao Ministério da Agricultura, que é uma das dificuldades que o produtor encontra hoje. Hoje, as pequenas, um dado aí estadual, 75% dos produtores de vinho trabalham na forma informal. Porque as exigências do Ministério da Agricultura são muito severas para um pequeno produtor que quer produzir 10, 15, 20 mil litros de vinho. Ela é viável para aquele grande produtor que vai produzir acima de 100 mil litros de vinho. Então, o pequeno produtor que tem como cultura produzir o vinho, produzir a uva, e que gostaria de agregar valor nela, produzindo suco ou mesmo o vinho, não pode registrar e nem comercializar esse vinho devido a essas regras muito severas. Hoje existe já um movimento no Rio Grande do Sul e também algo em Santa Catarina para modificar um pouco essa legislação, facilitando assim o comércio e o registro desse vinho junto aos órgãos competentes, que hoje seria o Ministério da Agricultura. Falou aqui no Panorama Agrícola Gilson Panseri Júnior, diretor da Cressol, também consultor do SEBRAE e instrutor do Senar sobre a vitivinicultura na região de Videira, Pinheiro Preto e Tangará. É hora das notícias. A Epagre está operacionalizando o programa Terra Boa, sementes de milho para a safra 2012 e 2013. E os produtores devem procurar os escritórios da Epagre em seus municípios para obter autorizações para a retirada das sementes nas cooperativas e lojas conveniadas. Projeções apontam redução na área de cultivo de milho para esta safra porque as perspectivas da soja são melhores. Mas para o pequeno produtor, sem muita estrutura e área para o plantio da soja, a Epagre recomenda a plantação de sementes do milho variedade Catarina ou Fortuna, porque são materiais com maior resistência, principalmente a baixa aplicação de tecnologia por parte dos pequenos produtores. Estima-se que metade dos agricultores familiares emprega pouca ou nenhuma tecnologia no cultivo do milho, contribuindo para um cenário de baixa produtividade. Então, essa é mais uma razão para se usar sementes do Programa de Melhoramento Genético da Epagre. A Epagre está oferecendo também a variedade Colorado. Os produtores devem conversar com os técnicos com antecedência para encomendar as sementes, a fim de não proceder ao plantio fora da melhor época. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural criou a Câmara Setorial do Arroz, formada por 18 representantes do setor, 9 da área pública e 9 da área privada. A função da Câmara é debater ações e medidas para fomentar a cadeia produtiva do arroz. Essa é a 29ª Câmara Setorial criada pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, um órgão que define as prioridades do setor agrícola e os recursos a serem aplicados nas áreas agrícola, pecuária, florestal e pesqueira. Entre as câmaras setoriais em funcionamento estão a da uva e do vinho, do seguro rural, do crédito rural, a Câmara Setorial do Leite, de carnes, de pesca, Câmara Setorial da Piscicultura de Águas Continentais, da Maricultura, da Cebola, do Alho, da Olericultura, de Grãos e também a Câmara Setorial da Fruticultura, da Mandioca, da Apicultura e a Câmara Setorial de Suínos, Aves e Milho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.